Na casa do Pai encontramos a luz, Maria e Jesus, um só coração. Fé que nos leva a adorar em paz, unidos no amor, na eterna canção. Oh Maria, mãe de ternura e fé, nos guia com amor aos pés do Senhor. Jesus, teu amor pela igreja é céu, na casa do Pai adoramos com fervor. Jesus nos amou, deu sua vida por nós. Na cruz, sua entrega ao amor maior. Maria, em silêncio, seu filho exaltou. No céu e na terra, um louvor ecoou. Maria, mãe de ternura e fé, nos guia com amor aos pés do Senhor. Jesus, teu amor pela igreja é céu, na casa do Pai adoramos com temor. Jesus nos amou, deu sua vida por nós. Na cruz, sua entrega ao amor maior. Maria, em silêncio, seu filho exaltou. No céu e na terra, o louvor ecoou. E fé nos guia com amor aos pés do Senhor. Jesus, teu amor pela igreja é céu, na casa do Pai adoramos com fervor. Calma e alegria nos braços de Deus, o Criador nos chama ao amor verdadeiro. Na paz de Maria, no amor de Jesus, na casa do Pai somos todos um. Oh Maria, mãe de ternura e fé, nos guia com amor aos pés do Senhor. Jesus, teu amor pela igreja é céu, na casa do Pai somos todos um. Oh Maria, na casa do Pai nossa fé reinará. Maria e Jesus em louvor sempre estarão. Amor sem medida que nunca terá fim, na casa de Deus para sempre